9966, chame Centro Recife em 126.85, alterna 125.45. 126.85.2545 com Recife, voo 966. Azul 9023, desça para 4.000 pés, ajuste 10.17. 9023, depois sequenciamento, curva direita, proa 180. Está mandando uma grande curva de zero, não sei. Gente. Azul 9023, VT sequenciamento, curva direita para 200, seu limite é curso localizador. 200, para o localizador, 9023. Azul 4118, com tráfego, posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 060 para 2010, em Andraé, 190. Gente, tem a mesma notificação, obrigado, Azul 4118. São 190, autorizado pelo táxi. Autorizado pelo táxi, ou 1097. Chame Centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 95.2545, obrigado. Angela Serra, voz de qualquer informação para passar. Azul 9023, Correu esquerda para o 130 para o localizador, desça para 2000 pés, livre elétrico, posto estabilizado. 130, 2000, livre elétrico, para trás, 0023. 2000 para o localizador. Esquerda, 130 para o localizador. 130, 0023. Azul 4118, chame Centro Recife, em 1260, alterna 128.8. 260, alterna 288, obrigado, 4118, da Junta. Boa. Pesado Azul 6998. Gente, Azul 6998, complete a aproximação, chame Torre 1118.95. 189. 1895, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Azul 6998, final da 1-0. Azul 6998, existe no 097, autorizado pouso, pista 20, vento 180 graus, 1-1-2. Pouso, Azul 6998. Para o táxi, ou 1097, com 167 a bordo, autonomia de 3 horas e 4 minutos, alterna Galeão. 097, atrasada para ponta de espera da Peixe no zero, meu parte 1, no táxi em Índia, ponta de espera 2, 1-1-2-2-1-1-5, que é legal, no 07. Ei, táxi, ponta da 1-0, via parte Índia, ponta de espera 2-9, 2-2-4, ajuste no 0, no 7, 1-1-0-7. Autorizado, grupo de Zulu, plataforma Manati, um no meu país, decolagem no 7, curva direita, corredor Axé. Transpondo 01145, controle Salvador 1202-8. Torre Salvador 9023, na final estabilizada. Azul 9023, o ajuste do 017, continua a aproximação, autorização de pouso. Daí a aproximação aguardando 9023. Acionamento à torre 1-1-8, decimal 1-5, que é legal no 0-7. Acho que é um táxi, é para o meio até o direto-terra. O 6918, sala zona 5, chame sala agora em 1-2-1-1. Sala 1-2-1-1, azul 69. Torre, boa tarde, voo 1-0-7, pronto, contando a 1-0. Vamos aqui, ponto 0 na 0. Fazendo ponto 0 na 1, 0 na 1, 0 na 7. Salvador Azul 6918, liberando a pista última de tudo. Azul 6918, Alfa, chama a Estrela Juliette. Alfa, chama a Estrela Juliette, Azul 6918. Dando bom cancelamento, autorização para a AR-63-14. Alfa, chamou cópia. Gol 620. Informação papá, autorização Recife. Gol 620, papá confete, autorizado Recife, via pessoa no 7, nível 370. Decolagem no 0, primeira curva esquerda, perfil saída Fulca de Amoracaju. Transição de 5073, controle Salvador, 120, decimal 8. 370 aprovado para Recife, só campo e Bruno Nascente. Escalada 10, esquerda, Fuca, João Maracajú. 5073 transpoio, controle para 208. Gol, beleza. O Xanamé 355, remoto no 4, autorizado, chama o tanque. Irmã 100, cabeceirão no 7. Da 97, a Lima tem cabeceirão no 0. A Lima tem cabeceirão no 0, gol 1-0 no 7. A 097, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus, 089. Decolagem no 0, gol 107. Azul, parte 3, no 03. Azul, 698, Juliette, pistão 03. Tango, Alfa Zulf, Uniforme, Solo, Salvador. Alfa Zulf, Uniforme, Papá confere, confirma o nível qualificado. Gente, autorizado, voo local, Salvador, Salvador. Nível 070, Golf 677 até Conde, decolagem no 7, curva à esquerda, perfil e saída Conde. Transponder 0157, controle Salvador 120, decimal 8. Bruno 097, decolado 20, último controle Salvador 1208. 208, Bruno 097. Alton Golf Uniforme, modifique o transponder para 5561. 1097, boa tarde. 1097, contato radar, suba ao nível 360, direto elefa. 360, e dá presente direto elefa, voo 1097. Romeu até o Juliette Serra, decolado 221, chama o controle Salvador, 1208. 1208, tem que descer. 40, o Céu no Galeão. Costa Golf Uniforme, chame a torre, 1895, para acionamento táxi, que é geral na 017. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, sob condições visuais, 1 no 1000 pés, ajuste 10017, reporte na 20. Chama na 20, Hotel Juliette Serra. 2, 2, 9, 5, 6, 3, 5. Oxa, Oxa, na 6314, assim que a aeronave da companhia livrar retaguarda, autorizado pushback no 7, chame táxi. Controle, Nova Berezco-Whisky, na rotatória visual com campo. Ponte Nova Berezco-Whisky, chame torre, Nova Beru, 1895. 11895, Nova Berezco-Whisky. Salvador, Novembro Asco-Whisky, na Pro Delta Paris. Novembro Asco-Whisky, autorizado sinal da 7, passo curta final. Autorizado sinal da 7, chama na curta final, Novembro Asco-Whisky. No 4, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio Única, que foi Índia, ponto de espera torre 118.95, PNH 10 no 7. Ela é 355, colados 26, sem controle de Salvador, 108. Controle 208. O 1097, chame Recife, 1260. 260, bom, 097. Olha, chame 6355. Autorizado com o Jupitão 97, o vento 970 graus, 07 nós. Livre pouso na 17, o nome era 3. 5, boa tarde, formação papada no portão 8, cópia confim. 235, papai confere, autorizado confim, via rota do plano de voo, nível 360, decolagem piscina 0. Primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva, para interceptar, tem volume 0. Transponder 5070, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado com fins nível 360, via Pesulo 10, Fubá, via Pesulo 16, Posmo, decola da 10, curva direita, perfil da Ida, Leda Motiva. Aciona 5070, controle 1208, 3835. 5070, são 3835, cotejamento correto, chama o pushback acionamento. Camarada. Vem virar só isso, e fala das nós, poder confirmar o pai que queira prosseguir? Autorizado o backpack, é estacionar a guarda bata, fica tanque alegre. Botar de 63-14, a linha, decola piscina 0, vendo 200 graus, 1-1 na noite. A linha decola 63, rapaz. 6355, autorizado, vai na proa de Pubase. Pubase, 6355. No 869, sua identificação é desta 4.000 pés, na cruza Lagoinha, para interceptar a chegada Bonfi, ajustado no 097. Boa, sou você em forma, sou autorizado o táxi até a interseção, reposta para ingresso de 97. Hugo, no 869. Hotel Juliette Serra, sou autorizado de você para a conexão do seu voo. A direção, a fila está terminada, a autoridade vai na frequência livre para a convenção do seu voo e do seu pouso. Bom, no 869 não será possível voar na PO hoje pelo manto de chegada. Afirmativo, não será possível encurtar o Bom no 869. 0017. 14, decolado 32, tem controle de Salvador, 1208. Chinelo 314, contato a decolagem, se me mantém a nível de voo 340, via saída Momo. 340, via saída Momo, 6304. 10, primeira curva, direita, transponder, 5106, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Cotejamento correto, reforço pronto para o pushback e acionamento. Solo com 60, televisão, pushback e acionamento, posição 4. Com 1620, autorizado o pushback e acionamento, reforço pronto para o táxi. Autorizado o pushback com 1620. Solo com a táxi, na televisão 4, pushback 3145, informação em curso Quebec, autorizado Serra Bravo, Golf Lima e a Upper November 857 até Moussul, nível 360, saída Dael, Leda, Irume, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5110, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado avião, nível 360, decola da Dael, Leda, Irume. Autorização até ponto, até 10 de chuva de vista. Colocando o controle 120, foi o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Golf informa a linha de call down no 7, ventou no 9 0 graus, com no 4 na. Chamando a 314, aguarde para a torre de código. Devido à aeronave, não tem que chegar da bomba. Aguarde a operação com meios no tela do acólito ou uma perua metro posterior. Decolado aos 35, chão controle 120 decima 8 com voo. Obrigado, 208. Processo no 620, PAB 172. Serra Bravo, Serra Augusto, Alterna, com 3 horas e 10. Fora. Papatango, essa bolsa, informe, contato radar na decolagem, se mantém em nível de voo 070, via saída Conde. Via Conde, 070, ok, vou ser de fala. Na 314, vou na proa de código. Tese no 60, próximo ponto de zero da pista 90. No 620 ali, mantenho no zero. Estimado aguardar, manter posição alinhado, estimado 1 minuto devido ao tráfego decolar da outra pista. Tem certeza, ali mantém a 10 no 60. 869, lista com inscrição para 2000 pés, ajustado na 017, autorizado o final do procedimento e leste que foi da pista 10, reposta no curso do localizador. Chama 6314, chama o centro do Recife em 12685. Livre decolar da 10, vento 300 graus com o nono lá. Livre decolar, 10 km, né? Alô, Salvador, na 3235, pushback, acionamento, posição 8. Tá, 3235, liga o pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Tá, livre, reportará no táxi, tá, 3235. Da UCA. Zero, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 370, está autorizado voar direto Jamo. Jamo na proa 370, ascensão, vamos ver 2-0. A 212 foi Duna. Duna, minha 210. Foi autorizada a descida 3000 pés, ajustado 1-0-7. 3000-0-7, quando Duna, minha 210. Fala 1869, autorizado, reposto no interceptor no curso localizador. próximo de torre 1, número 8, decimal 95. Isso no zero, via parte 1, taxi índia e taxi alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Só ajuste no zero, no 7, copiado 133 a bordo. Fernando Guarulhos, 3 horas e 22. Via parte 1, índia alfa, ponto 0, 2, 95, 3, 3, 2, 3. Zero 3145, em coordenação com a equipe de som, após passagem do Airbus 320 da companhia, no portão 8 em direção ao ponto de espera, autorizado o pushback e acionamento, retorte pronto para o táxi. Pronto para o táxi, pronto Solo 48, livre à direita, chame Solo 121, decimal 1. Salvador, boa tarde, está 3835, pode esperar um zero, pronto. Está 3835, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Mesma vez, 90, complete, e chame Solo em 118, decimal 95. 895, boa tarde, acabou. Boa tarde, passe checado, estabilizado, 6210. Boa tarde, 6210, livre pouso na 10, ventou no 90 graus, com no 0 não, altímetro no 0 no 7. Para o 90 no 0, 0 no 7, livre pouso e passe checado, 6210. 435, após o chanel na curva final ali, mantenho no zero. Após o chanel, ele mantém no zero, tá 3235. Então, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, desça até nível de voo 050, via chegada Mari. Sono 451, Mato Cavalho, 3 de 5 da manhã. Matangosta, busca, uniforme, controle. Para retorno, Salvador, foi 1-0. Chama está para retorno, Salvador? Afirma, o que foi o outro que foi o outro? Na pista 1-0, o resto do outro foi o outro. Escuta, na prioridade, e reposta em breve descida. Confio para ver 1-3-1-4-5. Afirmativo, 1-4-5-3-5, Campinas, em Mátio, Índia Alfa, juntado no 09.03-1-3-1-4-5-4. O Chanel 6210, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04. Salvador, boa tarde, 3145, ali mantém no zero. Salvador, 3135, decolador 52, chame controle 120, decima 8, bom voo. 308. Eita, 3235. 3835, contato rolando a decolagem, se mantém o nível de voo 360 via saída da AEL. 360 via. Essa bolsa uniforme, vou na prioridade de pelo. Leonardo se modulou pelo Charlie Fox Fox. Estimativo, está livre o Charlie Fox Fox. Essa bolsa uniforme, vou na prioridade de pelo. Vou na prioridade de pelo, essa bolsa uniforme. Simples decolado, 1-0, vento 180 graus, com 1-0 na. Decolagem, 1-0, vai na prisão de Leda. Vai de Leda. Tá, 3190, vai na prisão de TAP. 3190. No 69, aguarde 1 minuto para o push. 145, decolador 55, tive controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, está 3145. 3145, contato na decolagem, se ele mantém o nível de voo 360 via saída da Delta. 360 via da Delta, 3145. Informação em curso, Quebec, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via Upézulo 10, Pobave, Upézulo 16, após conforme rota do plano de voo, nível 340. Sai da Gael, linda, ótima, decola a pista 10, primeira curva, direita, transponder 5117, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Azul 6973, corrigindo, saída da El Leda Motiva. Azul 6973, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. O 1169, autorizado pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Minha filha, essa que saiu da pista dessa, próximo localizador. Entrando, foi autorizado ILS, saída 10, reportando a localizador, o palco 4450. Tan 3190, desça 3000 pés, ajustado 1098. 3000 pés, 1098, Tan 3190. Alta Golf uniforme, pista 3000 pés, ajustado na 097. Alta Golf 097, Alta Golf uniforme. Controle Salvador, até a Juliette Serra, no ideal de descida. Visibilidade da Juliette Serra, reporte visual Itapuã. Visual com Itapuã. 3835, Vânia pro de Pubave, chame Recife em 125 decima 1. Pubave 251, seria alternada? 133 decima 95. 3395. 8 a bordo, 4 horas e 10, galera. É 3145, vem na proa de Dajel. Dajel tá 3145. 18, decimal 95. o ajuste 1017. Entre Alfa 4029, entre 7169. Azul 6973, autorizado o pushback acionamento, reporte pronto para ataque. Imediato? Afirma. Comando 69, ali decola dono 0, vento 200 graus, como 29. Ali decola no 0, comando 69. Patrulha Salvador, Hotel Juliette, Serra, através de situação visual por Itaporo. Hotel Juliette Serra 3, 198, decimal 95. 1198, 95, Serra. Salvador de TAM 3835, voltando. Fale, Foxbox, chame P, 198, decimal 95. 3895, muito obrigado aí pela apoio. TAM 3835, a frequência de Recife 125, decimal 1. 125, 1. TAM 3145, chame Recife 125, decimal 1. 251, boa tarde. Boa tarde, esse é o Foco Charlie Fox Fox. Final aqui, vai passar duro, abaixo travado. Tente Charlie Fox Fox, continue aproximando, então aguarde pista livre. Pista livre, Charlie Fox Fox. Serra, visual com tráfego no final de 4 milhas para o ano 0. Afirmativo, visual. A presente segue para o ano 7 com base pela direita na retaguarda do tráfego sem interferir. Vai prosseguir para o ano 7 pela direita e atrás da retaguarda do tráfego. Yeah. Decolado 03, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Charlie Fox Fox, livre pouso na 10, vento 200 graus com 99, altímetro 10 no 8. Livre pouso na 10, papapapa, Charlie Fox Fox. 0, via saída da EL. 360, via saída da EL, com 969. Esse uniforme é autorizado descido a 2010. 2010, a favor, por uniforme. Vai manter Itapuã e aguarda orientação. TAM 3190 completo final do procedimento, chame TAM 198 decimal 95. 295, TAM 3190. Autorizado Serra Bravo Vitor Tango, via Golf 677, nível 160, saída Coral, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5133, frequência do controle Salvador, 120, 8. 169 voar direto Mótida. 1169 autorizado voar direto Leda. Direto Leda. Azul 2591, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Azul 6973, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via taxiway, Indy taxiway alfa, quando pronto chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. 018, Indy alfa, espera 2, Papá, papá, Charlie, Foxtrot, Foxtrot, confirme o pátio destino. Papá, papá, Charlie, Foxtrot, Foxtrot, táxi autorizado via Alfa Juliette, pátio 1, taxiway Lima. Na Lima, mantenha a posição e chame torre 118, decimal 95. Alfa Juliette e pátio 1, na Lima, chamada torre 118, pátio 5, 118, pátio 5. Paulo, por gentileza, o que foi nosso plano de voo para o Santos Dumont?